Prefeito Municipal Kleber Vandal, na manhã dessa segunda-feira, importante passo, o senhor estava até no seu ato falando que foram 2 anos e 9 meses de muito trabalho para que esse trecho 2 do anel de contorno viário urbano saísse do papel. É verdade, Jean, amigos da Rádio Sentinela do Vale, em apenas 2 anos e 9 meses nós conseguimos viabilizar o projeto, garantir o recurso, finalizar o processo licitatório, garantir a posse do terreno para iniciar essa obra. Isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, é fruto de uma nova maneira de a gente fazer as coisas da prefeitura aqui em Gaspar. Para nós é um momento importante, para Gaspar é um dia histórico, né? Vai ficar guardado para sempre esse 23 de setembro de 2019, com essa importante obra de mobilidade urbana que vai trazer melhoria para o trânsito do município de Gaspar. Prefeito, a extensão e o investimento para essa obra? A extensão terá aproximadamente 1 quilômetro, né? E o valor da final da licitação ficou em R$ 8.894.000, se não me falha a memória. Não é um projeto qualquer, é um projeto muito bem feito, vai ficar uma via muito bacana, vai ter rotatória, tanto na ligação com a Avenida Francisco Mastella, quanto na Frei Godofredo. Enfim, projeto bem feito, pensando no futuro da nossa cidade, pensando no hoje e no amanhã do nosso município. Outra questão, prefeito, o tempo para concluir essa obra? Bom, o prazo estabelecido com a empresa, o cronograma de obras que nós temos, é de 15 meses, né? Começa hoje já, né? Tem 15 meses, um ano e pouco aí de trabalho para entregar essa importante obra para a nossa cidade. Prefeito, depois de concluído, com certeza essa região vai crescer e muito aqui no nosso município. Um segundo objetivo com o anel de contorno, além da melhoria do trânsito, evidentemente, é forçar, né, novas rotas de expansão, de crescimento, de desenvolvimento da nossa cidade. Então, tenho certeza que isso vai acontecer inevitavelmente, né? Pensando, como eu falei, né, não apenas no hoje, mas também no amanhã e no futuro da cidade. Representando a família de Helmut Wemmut, o popular jacaré, o seu filho, Marcos Wemmut. Marcos, de que forma que foi feita essa negociação entre a Prefeitura Municipal, juntamente com a família, para que esse trecho de ligação entre o bairro 7 de Setembro e Santa Terezinha acontecesse? Ah, foi tranquilo. Toda a negociação foi tranquila. Houve do órgão público, o prefeito, seu prefeito, houve um bom senso para todos os lados e nós teríamos que partir mesmo por uma negociação como se precisava, porque quem precisa, necessita disso é a comunidade mesmo, né? A comunidade de Gaspar é que vai ser presenteada, né, com esse acesso. Mas foi tudo tranquilo, muito tranquilo. Não houve nenhum custo para a prefeitura? Não, porque houve a doação, né? Houve a doação da rodovia. Então, não há, os custos que devem ter são esses aí de infraestrutura, de mão de obra. Mas um custo com a família, não, nenhum, em absoluto. De certa forma, Marcos, essa área vai ficar muito mais valorizada depois desse trecho pavimentado. Esperamos. Provavelmente que sim, né? Porque talvez o centro venha um pouco para cá, né? Porque como o centro de Gaspar está um pouco truncado, então se tem essa ideia, quer dizer, o órgão público sempre teve essa ideia, né? De trazer o progresso para esses lados aqui. Deputado Rogério Peninha Mendonça, importante passo para o nosso município, esse trecho 2 do anel de contorno viário urbano sendo colocado a partir de agora para ligar bairro 7 de Setembro e Santa Terezinha. É verdade, eu falei nas minhas colocações que Gaspar é a bola da vez, 70 mil habitantes, no máximo em 10 anos estará com 100 mil habitantes, muitas empresas aqui de Gaspar crescendo, desenvolvendo, muitas novas vindo para Gaspar, enfim, a cidade crescendo muito, por isso a necessidade realmente desse planejamento, dessa organização da mobilidade urbana e essa visão. Felizmente, a atual administração está tendo, Kleber e Lu, uma visão de futuro, uma cidade organizada. E eu fico feliz de estar nesse momento histórico, participando do momento da assinatura da ordem de serviço, até porque também tive a minha participação fundamental na busca desses recursos lá em Brasília, junto à Caixa Econômica Federal. Quero conversar também com José Altino Comper, diretor-presidente da Linha Círculo, presente nesse ato. José Altino, importante passo à Prefeitura Municipal, juntamente com a família Wemmut, fazendo essa ligação entre o bairro 7 de Setembro e Santa Terezinha. Realmente, mais uma obra importante para Gaspar, dada a largada aí. Eu sempre falo, precisamos de mobilidade, não só Gaspar, todo o Brasil. Mas aqui em casa essa obra é muito importante, é uma obra que ainda vai muitos anos, porque ela é complexa e é cara, né? Mas realmente o primeiro passo, o grande passo foi dado hoje aí, na busca de uma solução para o problema de mobilidade dessa cidade. Com certeza essa região vai crescer ainda mais. É, isso é importante. E a qualidade de vida. É crescimento com qualidade de vida, porque só crescimento não adianta. Porque não adianta crescer os problemas juntos. O que tem que crescer é crescimento com qualidade de vida. E aí essas obras desse avanço a Gaspar, elas estão trazendo isso. Qualidade de vida para o gasparense. Quero conversar com o Sérgio Valdes, que pertence ao Conselho da Cidade, também presente nesse ato. Sérgio, o que representa essa ligação direta entre o bairro 7 de Setembro e o Santa Terezinha para Gaspar? É muita alegria ao mesmo tempo. Um dia ensolarado como este e recebendo a notícia da assinatura do contrato para essa obra, que tem grande impacto, bastante impacto para Gaspar, para o desenvolvimento de Gaspar, desenvolvimento do município e para a melhor mobilidade da população de Gaspar. Sem dúvida alguma, é uma obra boa, necessária. Poderemos dizer que é uma obra de avanço, mas é uma obra de recuperação de atraso, né? A gente pode dizer que tem algumas coisas que estão atrasadas em Gaspar e que o prefeito tem se mobilizado e junto com a Câmara, junto com todas as autoridades da região, para tirar em parte o atraso de Gaspar. Eu diria assim que é uma grande obra e uma recuperação de atraso. Então a população está de parabéns, sem dúvida alguma é um grande presente para a população. Dentre as reuniões do Conselho, era uma das pautas, principalmente esse trecho 2, com a ligação do bairro 7 com Santa Terezinha. Sem dúvida alguma, nós debatemos muito para tirar o descompasso, a demora, trazer dinâmica, o dinamismo para o município. Ficamos muito tempo parado com obras estruturais e agora Gaspar está avançando com essas obras estruturais, obras novas, não somente mudança de sentido no trânsito. Nós precisamos de obras novas em Gaspar e o prefeito reconhece isso, assumiu esse papel e brilhantemente ele está desempenhando esse papel de trazer obras novas para Gaspar. Conversar também com o vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spengler Filho, Lu, bairro 7 de Setembro, Santa Terezinha, era uma ligação já muito esperada por todos, esse trecho 2 do anel de contorno viário. Uma obra esperada há muitos anos aqui pela nossa população, né? Todos que passam aqui conhecem como é conhecido aqui o Passo do Jacaré, né? Uma via aqui onde nós vamos então ligar dois bairros muito populosos aqui do nosso município, o bairro 7 de Setembro com o bairro Santa Terezinha, ligando duas rodovias que cortam o nosso município. Isso vem o quê? Trazer mobilidade, né, para a nossa comunidade, mobilidade para as empresas, né, que aqui tem o seu fomento, a sua economia aqui no município, né, e com certeza é uma obra que vai trazer um desenvolvimento gigantesco, ligando também a Ponte do Vale 470. Presidente da Câmara de Gaspar, Ciro André Quintino, importante ligação, compreendendo o bairro 7 de Setembro e o bairro Santa Terezinha, aqui como é conhecido o Passo do Jacaré. É verdade, né? Mais uma rota, mais uma rua aberta, faz parte do nosso anel de contorno, né? Etapa 2, já temos a etapa 1 e essa é a etapa 2, já é um sonho antigo, essa abertura de mais uma via que com certeza vai desafogar o trânsito, vai ser mais uma rota de fuga, principalmente para nós gasparenses que precisamos de mais uma via alternativa, tendo em vista que a nossa SC já e a nossa BR está congestionada devido a grande fluxo que passa aqui, até porque hoje nós ligamos o Oeste de Santa Catarina com o litoral de Santa Catarina e grandes fluxos de carros passam aqui. E é mais uma via importante, essa principalmente do Passo de Jacaré, que vai fazer a parte da etapa 2 do anel de contorno aqui do município de Gaspar. Presidente, e de outra questão, são recursos através de financiamentos que também foram avalizados pela Câmara. É verdade, é importante, né? Eu sempre digo a parceria da Câmara de Vereadores com o Executivo Municipal, importante a aprovação do Finisa desse empréstimo, que vem fazer com que aconteça grandes obras no município. Para nós mostrarmos as grandes obras, precisamos realmente de verbas e essa parceria Câmara de Vereadores com o Executivo Municipal vem trazer aí mais uma grande obra, que é essa via que vai cortar o Passo de Jacaré. Com informações do ato de autorização da ligação do trecho 2 do anel de contorno viário urbano de Gaspar, ocorrida na manhã desta segunda-feira, dia 23 de setembro, em frente ao CDI Dorvalina Fachini, no bairro 7, para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.